391 para Taco, tá com 07350 também. Fala, 556. 1556, aguarde. Okay. 3191, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, Tonho, no Noite, desse 995, hoje 1015. Índia Alfa, ponto de espera, 10895, tá 3191. Mark Bragan, frequência livre, boa. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, dá uma tráfego bem informado, apresente autorizado, final Graé. É posse na curta, ventou no 50 graus, minha dúvida. Livrando no litoral, vai chamar na curta, Guardião. Zero, saída da El, transição morte, vai decolar 1-0 direita, após decolagem 5120 o código, 12945 é o controle. Autorizado Galeão, 360, acessando 1-0, desmato, luz da vacina, da El, móvel, não, morte, vamos, 5120, tornado 45, vai direito. 5120, após decolagem direita, 12945 o controle. Chama pronto pro pushback acionamento 021556. Só a partir do patrão. Observando o Airbus 321 da TAM, ingressa a Juliette Portão 08. Juliette Portão 08, azul 4082. Vento 1970 graus, 8 horas. Bravo, bravo. Salvador, voo 1390, 1 para 0, 0 pronto. Projeto 319, autorizado a linha de decolagem, 10. Vento 1980 graus, 8 horas. Final pro Graé, o Guardião. Gente, Guardião, reporte no solo controlado, vento 180 graus, 8 horas, superfície. Guardião. Bono 556 para o pushback, encanamento, posição 2. 556 tá livre no 2, chama o táxi. Apesar do táxi, não dá pra dar pro táxi. Aguarde. Azul, o correção Gol no 556 na escuta. Na escuta, 556. Coordenando com a equipe de solo, de forma a efetuar pushback simultâneo com a aeronave no 1. Pushback simultâneo com a aeronave no 1, bom, 556. 4207 na escuta. Coordenando com a equipe de solo, de modo a efetuar pushback simultâneo com a aeronave no 02 da Gol. Salvador, ou 6255. Coordeno com a equipe de solo de modo a deixar a aeronave com a cauda no parte 3. Cauda no parte 3, 9556. Deixando o eixo de ingresso para a parte principal via Juliette livre, 9556. Vai até. Bravo Delta, quando no PAC puder, 1234. 3-0 avião na decola 4 Júnior. Chame 129-45. 1294, tá bom? 5, portanto, 3191. Lado, Oceano 6255. Tem livre pouso, pista 10, então no 60 graus 7 metros. Livre pouso, pista 0, 6255. Tá confirmando, é, vai querer que deixe a Juliette livre? Ou pode por bem que ingressar aqui? Afirmativo, deixe o eixo de ingresso, parte principal livre. Pode ingressar via parte 3. Estou em Salvador, bom dia, Chanel 6200, passando marcador externo. Chanel 6200, número 2 para pouso, aguarde pista livre. 0 graus, 8 horas. No 556 da Gol, na escuta? 556, prossiga. Foi instruído que ingressasse com a aeronave com a cauda no pátio 3. Agora, como é que as aeronaves que estão chegando vão ingressar via Juliette para os portões na parte de trás? É, o Gol, o nosso 556, após a liberação aqui da aeronave, pode ingressar. A gente mesmo ingressa aqui à esquerda aqui para livrar. Não, agora eu só mantenho a posição. Tá ok, 1556. Simulador. Nossa, livre pouso, chinês 6200. 6200, livre pouso no zero. Salva, chinês 6255. Livre. O chinês 6255, ingresso alfa, reporta essa Juliette. Inicialmente vai ter que manter a posição, seu portão 01. Acabou de ser liberado pela aeronave da Azul. Positivo. Confirme? Diz quem que tango tá pronto, cópia? Diz quem que tango autorizado, Salvador, Paulo Afonso, rota direta, nível 170, saída lotar, decola da 17 esquerda após. O código 51116, o controle 129.45. Tango correto, estacionamento táxi torre 118.95, confirmando o pátio. 5, 26, 26, 8. Ponto meio, chama no 2019. Ah, obrigado. Na Campina, que tem 3 horas e 40 do Flamengo. 549, Matheus, vídeo. Confirmando 62 a bordo? Confirmativo, 62 a bordo. Táxi autorizado, vem de Alfa, no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, ajuste 1015. Tá agora 1015, e aí? De Alfa, pode fazer. Na 200 Alfa vai reportar antes da Juliette. Paulo Salvador, voo 956, está com 115 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, com Fernando Campina, está pronto para passar. Autorizado táxi como número 2, ponto espera, Índia Alfa, torre 1 no noite, decimal 95 e o ajuste 1015. Índia e Alfa, 1895, 9095 no ajuste. Desculpe pelo equívoco, aí teve um mãe de 25 a reformar a estação. Obrigado. Sem problemas, bom voo. Valeu. É 225, observando o Boeing 737-800 da Gol. Ingresso a Juliette para o portão 01. Ingresso para o 01, meia 6200 da Oxenã, ingresso a Juliette, portão 04. 04, 6200. Do 790 da Gol. No 790 da Gol, prossiga. Autorização Recife. O no 790, autorizado Salvador Recife, via Pubisco 58, 370 nível, Pucajama, Aracaju, decolada no 0 esquerda, após 5125, código 12945, controle. Autorizado 370, Recife, Pubisco 8, Pucajama, Aracaju, 5125, o controle sai do Arnaldo 45. Tá na 10, ponte 10 para a ponte da semana. 1790 confirmando o controle 12945. Mantenha o confere, do Arnaldo 45, tá na 10, ponte de acionamento. Ciente, acionamento autorizado, puxa vai coordenação aqui de solo em freio, chama pro táxi. Vem, chama, Leandro. O 07 do Close 49, chame o controle. 1-29, decimal 45, por favor. 1-29, 45, azul 4207. Autorizado, táxi esquentando. Chame no ponto de espera. Salvador, Índia November Alfa, na curta final da 197. Cilindro Pouso, Índia November Alfa, pista 97, vento 180 graus, 8 horas. Ambiente grato, Índia November Alfa. 5.000 autorizado a decolar, vento 1.8 graus, 9 nós. Autorizado a decolar, 5.000. Whisky Rectangle, é tu aí. Saída lotar não exige que a aeronave tenha, seja a aeronave. Você consegue cumprir? Então é saída lotar, chame no ponto de espera, Whisky Rectangle, ajuste no 0 no 5. November Alpha Solo 5-2, autorizado backtrack, informe livrando, parte 4. Primeiro colou 5-3, chame 129.45, bom voo. Coral 4-5-1-5-5-6, obrigado, bom dia. É, 3 horas e 40, Maceió, com 074 abaixo. Ciente, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 119.95, ajuste 10 no 5, bom voo. Bem, Matheus, senhorita, livre via Índia, 1015, quando pronto, 1895, para o 1790. Com 1790, só confirme, é 074 a bordo? Bem, Matheus. Gente, obrigado pela informação, bom voo. Então, eu apaixonado por cabeceira 17, agilizando. Tango, quando pronto tem livre decolagem, vem com 0 graus na verdade. Salvador Tower, Lima Hotel Juliet. Hotel Juliet, Salvador Tower. For 7 miles, we want to stop to the landing when we went out of the right tour. Juliet cleared right hand base, report short final, land gear downwind locked on 817, with 190 degrees, 8 knots. Weather condition, report short final, runway 17, help out Google Up. Go on a 790, mantenha ponto de espera. Troca para 129.45. Boa tarde, autorização Galeão. É 203, boa tarde. A informação é curso ouvido, copia 360 para o Galeão. Copio. Aeroporto Salvador Galeão, nível 360. Decola Dona Zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Veio pelo 1-0, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota. 5127, autoresponder, controle 129, decimal 45. Salvador Galeão, nível 360, de ampla de 1-0. Dael, Leda, Mótio. Rápido, Lúcio, Barbacena. 1-2-9. Confirma e transponde a frequência do controle. 1-2-9, visual 4. E o transponde é 5-1-2-7. Transponde 5-1-2-7, controle 1-2-9, visual 4. Se você não é 62 e não tem escutejamento correto, chame pronto no 04. Parado. Fala, Júlio. Tráfego, falo Salvador, tráfego Salvador, tá 3895, tá 5 da via, tô na posição 3 para Guarulhos, nível 380, banco C. Pelo 790, tá autoridade alinhar e manter, cabeceiro 90. Alinhar e mantendo 0, pelo 790. Autorizado Salvador, Guarulhos, nível 340. Decola Dona Zero, curva direita, saída da Eule e da Motiva. Via UPZUM 1-6, Belo Horizonte, direto 13, conforme a rota. 5123 é o transponder, controle 129, decimal 45. Preciso a saída, só? Da Eule, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Perfeito, vamos lá, o TAN 3895, autorizado Guarulhos, no nível 340, autorizado conforme a prova de voo, apesulo no meia, direto, trive, saída, pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Montima. Controle de saída 12945 e pode confirmar o transponder. Afirmo, transponder 5123, via apesulo no meia, Belo Horizonte, depois direto, trive, conforme a rota do plano de voo. Apesulo no meia, Belo Horizonte, direto 13. Aciona 5126, a primeira via é o apesulo 1-0, bridge. Aí entra a central, apesulo no meia, Belo Horizonte, direto 13. Afirmativo, apesulo no 0, bridge, apesulo no meia, Belo Horizonte, direto 13. Tá 3-1, então 3895. Tá 3-2-9-5, atendimento correto, chame pronto no 03. Ok, tá 3-2-9-5. Olá 790, conforme coordenado com controle, mantenha voo até 3000, após direto Jamo. Tem livre decolagem, pistão 90, vento 190 graus, 0 circulante. Livre decolagem, mantenha voo até 3000, após Jamo, voo 790. Tráfego Salvador, muito bom dia, é o 35595, pátio 3, posição de número 5. Cliente da informação, Victor, autorização para posto seguro. 5595, aguarde. Aguardo. Trip 5595, o plano do senhor venceu, o senhor fez alguma DLA? É, eu Eu espero que ela já esteja aí. Nós já havíamos solicitado o que foi feito. Negativo, não, vou checar com a companhia, checa com a companhia por gentileza, no sistema não consta nenhuma DLA. Então, agradeço a informação. A senhora se incomodaria de passar a nossa provável saída, por favor, para a Porto Seguro? Afirmo, da El Coral. Muito grato. Beto, Serra Vida 367, autorizado procedimento. Lua 759, decolada 02, controle em 129, decimal 45. 945, 790. Ground, go 1864. Zero, sai da Pucã. Vai direto a Pucã da presente. Flight copy. Roger. Clear Mateo, flight level 370 via Up Whiskey 58. Pucã de Patry, Jamo, after Aracaju, take off 10, first turn left, 5137, Skok, Salvador approach 129, decimal 45. Curve flight level 370, Pucã, Jamo, Skok, 5131, Salvador Control 129, small 45, go 1864. Go 1864, Skok 5137, Pucã de Patry, Aru Transition. Pucã de Patry, Aracaju Transition, Skok 5137, go 1864. E first turn left after takeoff. After left. With the correct report for startup and push. Report. 9 milhas Nordeste de Salvador, voo bom, chegada bom, reporte ideal de descida. Sério? 5123 é o transponder do 5 do TOA 3295. 5123, correto? Afirmo, 5123. Perfeito. Da 3, 8, 9, 5. 3, 2, 9, boa tarde. A oficina de identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070, redução para 2509, número 4 na aproximação. Calimax, aí prossiga. 076, desça para 3000 pés, 2,0 no 5, redução para 2009. Então, gosto ali, Max, você confirme o horário do plano. E a meia. Você no sistema. Alô, Salvador, tá 3295, para puxa, acionamento, posição 03. Tá 3295, a equipe de solo, chame para o táxi. Tá 3295. O 4076, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador. 14076, redução para 1809. Azul 4076, curve à direita para o 040. Coluna 790, São Centro Recife, 12685 e alterne 12545. É, vou entrar em contato com a ETA aqui em Salvador, porque no fundo do sistema ainda não consta nenhuma DLA pro 35595. Ok, muito obrigado, já foi. Só confirme a horária mesmo, por gentileza? Quem chamou o solo? São 3804, desce para 3000 pés, desce chama 0 no 5, redução para 2009. Só confirme o horário da DLA? O DOC, comunicado com a empresa, informou que poderia ser autorizado até o 1590. Não sei informar qual horário que ele está fazendo. Porque no sistema está 1337. Prossiga. Secretaria do Comandante. Só informo que não temos plano do seu ainda. Tango, chame Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Confesse o procedimento, chame Torre, 1895. Rio 07, continua a aproximação, reporte Sierra Vitor 372 com o trem checado. Reportará, Rio 07. Salvador Azul 4463, Centro da Vitor para Ilhéus, nível 200. O Azul 4463, temos aqui o nível 90, aceita a guarda coordenação. Aceita 180. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 180. Escola Dona Zero, vá direita, saída da El, Coral. 5131 é o transponder. Controle 129.45 via Golf 677. Autorizado 180 para Ilhéus, após o colisão no zero, curva à direita, saída da El Coral, transponder 5131, controle 12945, era via Golf 677. 4463, rotejamento correto, chame pronto no 08. Vai chamar pronto na posição 8. Uma 35 de grau fique. Bem, está a meia dúzia de milhas de tráfego. 3204 para o curso do localizador direita 080, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Então, 3144, boa tarde, é só na identificação, autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Autorizado. O 4076 completo sinal de chame torre, 1895. Salvador Azul 4076, 6 milhas. O 4076 continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado, travado. Reporte externo 4076. Sobre a linha pequena aqui, eu acho que pequena está resolvida aqui. Eu posso ficar aqui mais uns 5 minutinhos? Afirma, autorizado. Qualquer coisa eu chamo o senhor, alguma nova autorização. Não entendi, posso ficar aqui? Pode. Obrigado. Vai encerrar, bom dia, segundo copo é guarda. 1, 2, 1, 9. Como é que será, copia? Autorizado Salvador Siri. 1.000 pés, corredor axé, decola 97, curva direita. Acione 0132 no transponder, controle 129.45. Azul 4076, checa o trem. Baixou e travou o chá. Tem nível pouso, pistão na zero, ventou na 70 graus, 089. Nível pouso na 0, 476. Continue com o atestamento pelo Quebec CA. E o controle? Rotejamento correto, concentra o avião. Tem adicionamento táxi com a torre em 1.18.95, ajuste no 0.05. Olimpo 07, prossiga. Delta mantém a posição e chame a torre novamente em 1.18.95. Sinal de chame torre 1.18.95. 6213, aguarde. Então 3295 é o solo voltando. É, já temos um tráfego solicitando o pushback. Gostaria de saber o estimado que o senhor tem para sair da posição. Solicita retornar para o... impossível para 3295 ou para... ainda não foi resolvido. Confirma o problema, o TA-3295? Não, é... necessita retornar porque necessitaríamos de provavelmente mais uns 3, 4 minutinhos aqui. Então solicita retornar para o... autorizado então, retorna para o gate, por gentileza. Ok, sim, é 3, tá, 3, 2, 9. Sete, mantém a posição, aguarde. Salem 6254, bom dia. Vito, confere, autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 360. Decolo da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, eu peso 1-0, SMAP, direto Lufa, direto Barbacena, conforme a rota. 5147, eu transpondo, controle 129.45, aguarde para cotejamento. 895, autolo, voltando. Na escuta, precisa. Autorizado, então retorno para o gate 03. Tá bom. Posicionar 6213, após o parqueamento do Airbus da TAM, a sua retaguarda, conecte de solo, chama para o táxi. Solo 4076, livrou. Azul 4076, boa tarde, autorizado táxi Alfa, é porte antes da Juliette. Antes da Juliette. Que acionamento azul 4463, portão 8. Posei equipe só última para o táxi azul 4463. Discute, 4463. Você na M2-3, por gentileza, aguarde o parqueamento do Embraer na azul no 02. Ground, go, 1, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 3895 é o solo? 3895 é o solo? Então 3895 é o solo? Pronto, na escuta, solo. Comandante, o senhor está na minha escuta, o senhor sai da minha escuta, confirme. Vai iniciar o táxi, vai reportar, vai retornar para o gate, confirme. Eu vou retornar para o gate, pode ser? Pode ser, há muito tempo. Retorne para o gate, por gentileza. Vou retornar, estava tentando resolver aqui o problema, eu vou voltar, tá? Então volte. É, Paulo, só confirmando a instrução para o 6213 Oceaner no gate 04. Para aguardar o TAM retornar ou o azul, ou os dois? O azul vai ingressar na sequência do TAM, assim que o azul ingressar, liberar a retaguarda e iniciar no 04, ok? Sim, obrigado. Oh, go 1869er, clear to... Ok, hold position, hold position, oh, go 1869er. 1864. Hold position. Salvador, TAM 3804, livrou. TAM 3804, Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Você não é 6254, cotejo, por gentileza? Autorizado, Rio de Janeiro, 360. Levada 10, curva direita da Elida Motiva, peso 1-0, SMAP, Lanço, Balatina, Nacional 547, controle 1-2-9-4-5. Você não é 6254, contestamento correto, chame pronto no 0-1. Então, top 0-1, né? Da final 1-0? Não, nós estamos filhos de Aracaju e quero prosseguir na pena do vento da 1-0, para a posição 1-0. O Oscar Lima, que foi aí na escuta do solo? Confirme radial a distância do destino e localidade. Se ligar, eu guardo a segunda cópia. O nível 150, confirme. Chegou, é o 35595. 35595, prossiga. Já tem a nossa autorização aí para o sistema? Chegamos com um PLN Recife e o mesmo não recebeu nenhuma DLA, nenhuma mensagem. Tá bom então, eu volto a chamar, obrigado. O trip 5595 é o solo? Pois não. Desconsidere. Bom então. Juliette, Confirme quem chamou o Saulo. 138-04, ingresso Juliette 06, portão. Juliette 06, 138-04. Desenoveia, sala 22, direito na zona decimal 9. 219 direito. Alô, Salvador, o azul 4463, pronto para o táxi com 58 a bordo, alterna Salvador, 3 horas. Aguarde, permite o táxi azul 4463. Aguardando. Salvador, muito bom dia, K32 no meio, bom dia, eu já táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa vai reportagem da Juliette, K32 no meio. Salvador, bom 167, boa tarde com a Vito, botão 7, aguardando autorização de São Paulo, barulho. Sente, o 167, Vito confere, guarde cobra, prepare da Eule da Motiva. Eule da Motiva, obrigado. Para o táxi 362, com 8, 7 a bordo, 4, 3, 3. Siga. 3 para o táxi, 8, 7 a bordo, Guarulhos, 3 e 5 para o táxi. O Chanel 6213, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre, e 1 no 8, 95, ajuste na 0, no 5, bom voo. No 0, no 5, Índia, 2, 9, 5. O azul 4463, livre táxi até o ponto de espera, parte principal Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1 18 95, ajuste no 05. Empresário táxi, via Índia, de Índia, no ponto de espera, chame a torre 1 18 95, corrigindo o POB 53, do 4. Sente, 53 a bordo, livre táxi, um bom voo. O gol 1 no... Gol 1864, coordenation for the test, report for tax. Report for tax, gol 1864. Pode prosseguir. Gol 962, boa tarde, voo direto do Nanda, desça para o nível 050. Salvador, Salvador, nível 150, radial 056, fechando 40 milhas, decola do 17, curva à esquerda, saída Conde, 0260, transponder, controle 129, decimal 45. Da Tri. Pode falar em Maxway Cottage, por gentileza? É isso que eu vim pra ver. Acionamento táxi com a torre em 1 18 95, ajuste no 05, bom voo. Então 3216. Ingresso Juliette 08 ao portão. Para 08, autorizado ingresso. O solo é o 5595 da Trip. 3555 copia. Afirma, pode prosseguir. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 200, decolado 10, curva direita, saída da El. Coral 5162 do transponder, controle 129.45. Obrigado, 200 para Porto Seguro, decola 190, curva direita da El Coral a saída, 5162 ao transponder, e vai chamar o controle 12945. O 5595 da Trip, pátio 3, posição de número 5. O Trip 5595 está confirmando via Golf 677. Positivo, para interceptar a Golf 677, o Trip 5595. Posicionamento correto, sabe, pronto, no pátio 3. Ou no 67, copia? Afirmativo, aqui mantém na pista decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pesulu 1-0, Bridge, Pesulu 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. 5-1, 5-4, no transponder, controle, 1-2-9, decimal 4-5. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, 3-6-0. Conforme a rota do plano Pesulu 10, Trive, Pesulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto Trive, saída decolando a 10, curva direita, na da El, Leda, Motiva. 5154 transponder, 2945, controle, pegou 1167. 1167, cotejamento correto, chame pronto no 07. Tá, Maria, obrigado pela coordenação. 3555 confirme, que a gente chamou o SOS. 3555 para puxa salamento, parte 3, posição de número 5. Lima, aquilo Zulu, confirme, parte acionamento. Alfa, aquilo, parte 3, quando lá, sinalizador. Paulo, 35595, parte 3, posição de número 5, para puxa, acionamento. Quando é que Paulo chama para o táxi, 35595? Autorizado, chamando para o táxi, 5595 da 3. 44, complete, sinal, Sami Torre, 1-1-8-9-5. Aqui na remoto 05 do parte 3. No ground, go 1-8-6-4, request. Request taxi, person upon 97, 0159, Duris, alternate, certificate. Go 1864, clear taxi until holding point, IMAA pro India, holding point contact to tower, 118.95, 28105. Okay, open. Hold point to 118.95 0 vento 190 graus, 09 graus. Sente, lembre pouso. A sua cauda, coordena a equipe de solo e chame para o táxi. Os 28 controle 129.45. 945, boa. Oscar Lima Kiwi, está autorizado o ingresso na 735. Táxi via pista, reporte linha de pronto, cabeceira na 7. Gol na 962, desça para 2000 país, ajuste na 0 no 5. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. Metriz visual, contrato 1 na final 90. Só da passagem do mesmo, ali mantém cabeceira 90. Já é pacto até tá que foi papá, pode para ingresso. Oceana 6254, considere essa informação, após a passagem do bug, mantenha a posição, vai aguardar o ATR da trip, já terminou o pushback no parte 3, por gentileza. Sim, passando a posição, 6254. A passagem do ATR da trip está sim autorizado, pushback e acionamento na 01. Após o ATR autorizado, 6254. 32230, complete sinal de ser torre, 1-1-8-9-5. Boa tarde. Do 350 alterna Vitória. 5595 livre táxi, a retaguarda do banho da Gol. Via parte principal Índia, no ponto de espera chame a torre. Em 1-1-8-9-5, ajustando na 0-5, mau voo. Segue o avião da Gol, via parte principal Índia, e ponto de espera da 1-0. Chama 1895, ajustou no 095, 5595 da Tripe, obrigado. É, a alternativa é o Salvador, né? Alternativa é Vitória, mas pode ser Salvador, sim. É isso, obrigado pela informação, um ótimo voo. Obrigado também. Solo TAN 3144 na Alfa. TAN 3144, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, TAN 3144. está entre 2 e 3 esse outro equipamento. O outro estava 5 por 5. Poderia confirmar o vento para o 2230? Vento 200 graus, 089, do parceiro 2230, continue aproximando, aguardando pista livre. Afirmativo, aguardando pista livre. Passarelo 2230, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 089. Afirmativo, livre pouso para o 2230, está baixando e travado. 2945. 2945, até logo. Foi informado para a gente passar o 4, senhora. Afirmativo. Pouco pushback, vou ingressar o Airbus da TAM para o 04. Azul 4463, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, vou direto Leda. Tower, go 1864, head position, mode position. Go 1864, mode position. Head position. The next way, livre de decolagem, pista 97, vento 90 graus, 099. Afirmativa, pode passar do trato, está autorizado ali, no nosso cabeceiro 97, outro Quebec Serra. 54, agora pode iniciar? Afirma, chama 6254. Obrigado. Entendi, no memorial, saúde, gentileza. Paulo Salvador, boa tarde, passaria 2230, livrando o circuito. Passaria 2230, Alfa Quilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3. Paulo ATR, pode ficar um pouco mais à frente para liberar o nosso push, hein? Afirmo. Fica com o nosso circuito na escuta. Não, se não complicar, tá bom.